Você acabou de entrar no jogo do diabo. Acredite no que eu falo, foi decretado no passado. Em questão de tempo, maluco, tudo já era. Dois vacilão, vacilão, Adão e Eva. Mas calma, espera, cê tem um livre-arbítrio. Nesse Big Brother, estamos ao vivo, conectado aqui embaixo com o jogo do diabo. Se for programado pra perder, tá derrotado. Esse jogo é alucinante. Ele é cruel, maldito Lúcifer, anjo que caiu do céu. Mas Deus do céu, cai aqui entre nós. Não sei se é pecado, mas tá no ar minha voz. Em forma de estudos, também filosofia. Em minhas simples palavras, a minha ideologia. No mundo haverá fome, pestes, praga. Tudo acontecendo como diz a palavra. Por uma das pragas, o crack, droga do cão. Um salve pros mano que morreram na ilusão. Franguinho cabelo, bilinha ladrão. E no castelo branco, Danilo Pitbull. Que descanse em paz com os outros mano. Vocês não foram os primeiros e nem serão os últimos. Todo dia as estatísticas são feitas de nu. Mas é o um, mas é o um. A dor do pobre mano sempre dá ibope. 40 pontos pro horário nobre. Desse jeito só o pobre que se fode. No Cidade Alerta, da Atena, chumbo grosso. Infelizmente é assim, a lei do demônio. Nem sei se agora ele está curtindo meu som. Mas manda um salve pra um dos gêmeos. Edmilson. Nenhum olheiro caçador de talentos me viu. A miopia, o estigmatismo não o permitiu. Por causa da catarata e do glaucoma, nem um cego verá um pobre sem diploma. Que se foda, demorei, mas tô aqui levando rap clássico pra todos ouvirem. Discutir se eu sou louco ou não, mas jamais deixes cair, irmão, em tentação. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Aqui é rap GL, aqui é nós. Resistir ao diabo que ele fugirá de vós. Aqui é Rap GL, aqui é nós. Você acabou de entrar, acabou de entrar. No jogo do diabo. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Eu posso até ser um ímpio, mas não sou tolo. Você acabou de entrar, acabou de entrar. No jogo do diabo. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Eu posso até ser um ímpio, mas não sou tolo. A humanidade tá caminhando pras trevas pro abismo. É filho matando pai, pai matando filho, irmão matando irmão. Só Jesus é salvação, o diabo só veio pra matar, roubar e destruir. Jesus pra dar a vida em abundância. Me diz aí se o homem não cobiça o maldito dinheiro. Fazendo pacto com o diabo, vai vendo que muitas empresas ricas fizeram pacto, viram o rótulo da coca e verá. Alô diabo, e eu também quero pacto, mas é com bicheiro, cachoeira. É só maracutaia, é rolo, é treta. Eu quero entrar pro cenário da politicagem. Roubar dinheiro, comprar mansão, ter iate. Não é verdade que o que vem fácil vai fácil. É tão fácil que os políticos compram palácio. E ainda saem primeiro na minha lista de sinais. Tem que matar os inimigos, tipo o Black Kamen Rider. Moisés com seu cajado abriu o mar vermelho. E eu com meu rap só quero respeito. Levar a ideia de responsa pros camaradas. Incentivar-os a ler a Bíblia, a palavra sagrada. Chegar de falha, até quando vai ficar nessa? Zumbizando na madruga, loucão, fumando pedra. Mas que merda é essa? Estagnização russa, não de um país e sim de um filho da que na fissura é taxado como noiado. A sua mente vazia é oficina pro diabo. Um coração petrificado que vale o amor. A solidão só proporciona ódio e dor. Se encontra fechada a porta da esperança, eu vou fazer um pedido para a baiana. Aí baiana frita pra mim um acarajé. Depois chupa o meu e beija os meus pés. Assim que é, necessito de uma terapia no mato. Escutar o barulho dos pássaros, o mundo tá conturbado. E as três coisas básicas que resolve: o meio de locomoção, um teto e um revólver. Um teto passear, brigar da chuva. Um revólver pra matar o filho da... E o meio de locomoção pra na hora da fuga. Sou poeta sim, compositor de histórias tristes. O fim dos tempos tá chegando, o apocalipse. Que Deus me livre e guarde dos pregos que querem que eu me cale. A nova ordem mundial, os iluminados. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Eu posso até ser um ímpio, mas não sou tolo. Chorar sobre o leite que foi derramado. Sem Deus é impossível vencer o diabo. Sem Deus é impossível vencer o diabo. Você acabou de entrar no jogo do diabo. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Eu posso até ser um ímpio, mas não sou tolo. Você acabou de entrar no jogo do diabo. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Você acabou de entrar no jogo do diabo. Os loucos confundem os sábios confundem os loucos. Você acabou de entrar no jogo do diabo. Posso até ser um ímpio, mas não sou tolo.